escuche conmigo. Você tem uma certeza que você está vivo. Diga para quem está do teu lado, você está vivo. E diga para ele, com essa certeza, você pode saber que você tem uma aliança com Deus. Diga, eu tenho essa aliança com Deus. Quando o diabo disser que Deus te abandonou, é porque ele está do teu lado abrindo uma porta maravilhosa para a tua vida. Quando tudo parecer contrário e você estiver no deserto, é porque Deus está preparando um jardim maravilhoso que você nunca entrou antes. É porque, olha, depois da tempestade, Deus desenha um arco-íris maravilhoso para você. Eu disse, depois da tempestade, Deus desenha um arco-íris maravilhoso para você. Para te dizer uma coisa, diga comigo, meu Deus não vai me destruir, não vai me abandonar, mas ele me chama para uma aliança com ele. Levanta a tua mão, igreja, exalte a ele, exalte a ele. Ei. Canta, canta. Nossa aliança vem do céu, nossa aliança vem de Deus, nossa aliança, o quê? Nossa aliança essa aliança não morrer.